Malditos do inferno, dromedários, cacatuas, desgraçados. Hoje não vai ter saudações a todas, né? Aqui, beliscate, porra nenhuma disso aí, tá? Vou chamar o pessoal para entrar. Então, hoje, como hoje é mais informal, né? Vou até chamar o pessoal. Está ao vivo. Ó, copiar o endereço do link. José Eudes! José Eudes! Filho de uma puta, cadê você, José Eudes? Ó, vamos esperar a casa encher. Vai, quando der uns 30, a gente começa, né? Pelo menos. Roginho! Vocês lembram de cada uma? Eu tinha esquecido do Roginho, cara. Ah, tá chegando no 30. A hora que chegar no 30, eu vou começar. Quarto novo, nada, cara. O mesmo quarto. Só não fiz a. Só não fiz a. Não mirei no cenário e tal. Será que chegamos no 30? Tem 27 aqui na minha conta. 28. 27. Teve um que já largou. Um viadinho já foi embora. Então acho que vai ficar nisso aí mesmo, né? Para de mandar coração, viado. Periscatsu com uma pica dura na sua bunda, seu viado. Para de mandar coração, Renato. Caralho. Vamos lá, 30. Trintão. Ah, hoje não tem outra coisa para falar, a não ser Felipe Melo, né? Pessoal, sabe o que eu acho de tudo isso? Eu acho que tem uma situação que eu acho que ela bate o martelo. Ela é definitiva. Eu não sei se vocês notaram, eu fiquei com essa impressão depois de ler, depois de ver o vídeo umas três, quatro vezes, aquele pedaço específico. Não é que ele fala que ele não pediu desculpa pro Cuca. O repórter fala assim: não, você pediu desculpa pro Cuca. Aí ele fala assim: pediu desculpa pro Cuca, não. Ele não estava negando que ele pediu desculpa para o Cuca. Ele estava querendo dar ênfase. Que ele pediu desculpa para todos os envolvidos. Então ele quis deixar claro de que ele não é submisso ao Cuca. Não que ele não pediu desculpas. Pelo menos foi diante de toda aquela fala confusa dele, aquelas frases que não são bem construídas dele, eu fiquei com a impressão que ele quis dar ênfase não a não pedir desculpa para o Cuca, tipo, caguei para o Cuca. Mas de não ter sido submisso. O que também está errado. Mas o que resume a situação é: sempre vai ter confusão com esse cara. Ele é uma bomba relógio. Eu vi umas frases muito boas sobre Felipe Melo hoje. Então, tipo, granada sem pino. Totalmente, granada sem pino. Ele é isso, cara. Ele é problema na certa. Por mais que ele esteja tentando fazer a coisa certa, é mais forte que ele, cara. Ele vai fazer errado. É o Felipe Melo, cara. Ele vai fazer cagada. Então eu não vejo como isso pode dar certo. Ele pode até começar certo, mas vai dar errado no final. E a cicatriz que esse episódio deixa vai fazer com que sempre que uma coisa der errado, alguém lembre desse caso. Vai relacionar com o caso. Ah, mas é porque o Felipe Melo não sei o quê, porque o Cuca está sem moral, por causa do Felipe Melo. Sempre alguém vai falar sobre isso. Então, acabou a paz. A gente estava em paz, ganhamos o clássico, tivemos um tempo de treinamento, estava tudo em paz, tudo tranquilo. Acabou. Acabou por causa do Felipe Melo. A única chance disso dar certo é ele voltar e jogar muita bola. Alguém acredita que isso vai acontecer, gente? Uma boa. Quando ele chega e fala assim, ah, porque eu era laranja podre, então eu saí e o time começou a voar, não começou. Puta que pariu. Isso é declaração que se dê, gente? Me preocupa demais. Me preocupa demais isso daí. Porque ele claramente é um cara que não é um cara compromissado com o grupo. Ele é compromissado com ele mesmo. O ego dele é gigante. Ele não aguenta ser apenas mais um. Achei que a diretoria foi mal. A diretoria tinha que ter tomado um rumo. A partir do momento que ela decidiu, é aqui até o fim. Eu vou daqui até o fim. Então, decidiu por afastar o cara? Você tem certeza que você vai afastar? Você já viu todas as consequências disso? Ah, já vi. Então, beleza. Então, afasta. Ah, mas pode ter consequência jurídica, não sei o quê. Então, não afasta. Então, resolve sem afastar. Não cria essa situação. Então, ou a diretoria errou na hora de afastar, ou errou na hora de reintegrar. É lógica, gente. Isso aí é inexorável. Não tem jeito. Ou errou, ou cagou na entrada, ou cagou na saída. Mas cagou. E não dá para passar pano. Quem aí é Mauricete, desculpa, não dá para passar pano para essa. Foi uma puta de uma cagada. Ah, isso quer dizer que ele é o pior presidente do mundo? Não, claro que não. Mas que lembrou, o episódio lembrou os tempos do Tirone? Caralho! Cachorro do caralho. Mas que lembrou os tempos do Tirone? Lembrou. Sabe, atrapalhada, atrapalhada. Dá medo, cara. Dá medo. E é sinal claro de que as coisas já não são mais tocadas da forma profissional como era no passado. É claríssimo isso. Outro sinal, a própria entrevista do Felipe Melo. Essa entrevista, ela tinha que ter sido minuciosamente estudada. O cara tinha que ter feito um media training absurdo antes de vir, porque as perguntas a gente já sabia quais seriam. Claramente a gente já sabia quais seriam as perguntas, era só ensaiar as respostas. Não ensaiaram, deixaram ele falar o que veio na cabeça. Onde que isso ia acontecer na gestão passada? Nunca. Então, a assessoria de imprensa desta gestão é infinitamente pior que a da gestão passada. Mais um caso de falta de profissionalismo desta gestão. Por que que trocou? Por que que trocou a Press por essa que está aí agora? Por quê? A Press cobrava cara, cobrava mesmo. Era de confiança do Paulo Nobre. Então quer dizer que era temor de leva e traz, é isso? Só pode ser. Então não confiaram no profissionalismo do cara. Trouxeram outro cara que é muito abaixo. Muito abaixo. Então, gente, eu não sei... aí o Pedro aqui está falando. Ó, o Papini, antes do Pedro. Vaso quebrado. Você pode colar, mas sabe que está sempre quebrado. Então, isso é bonito e poético, né? Aquela história de, minha vida deixa marcas em mim para eu sempre me lembrar delas. Mas não é o caso, né? Nosso vaso não tem que estar quebrado, nosso vaso tem que estar sempre inteiríssimo. Né? O Thiago Rosso está falando que a gente está com risco de perder o Cuca e o planejamento do ano que vem. Não acho. Não acho. A não ser que o demitam o Cuca. Eu duvido que o Cuca peça demissão. Eu duvido. Ele me pareceu muito firme na semana passada, quando ele falou: eu vou até o fim. E até o fim é o fim do ano que vem. Por ele. Então, ele não vai pedir demissão. Ele vai engolir o Felipe Melo, ele vai dar um jeito, ele não vai escalar, e ele vai peitar, e ele vai ganhar a queda de braço. É nisso que eu acredito. Que tudo isso está calculado de forma a não ter o tal do processo por assédio moral. E o Felipe Melo vai ser, de certa forma, humilhado no dia a dia, ao ser sempre colocado de lado. Não é que ele vai ser humilhado, tá? É aquilo que eu já falei isso, acho que na outra vez. Ele vai ser tipo um Fabiano no elenco. Não vai jogar nunca. Vai jogar quando é a terceira, quarta opção de uma situação específica. Não vai jogar nunca. Vai ficar treinando, vai ficar não sei o quê, mas não vai jogar nunca. Não vai dar entrevista. Porque é só jogador que é escalado que dá entrevista, então ele não vai dar entrevista na beira do campo, porque, né, zona mista, porque não vai nem ser relacionado. Não vai dar entrevista. Tá no contrato que só pode dar entrevista se for autorizado, se for escalado. Tá no contrato. E vai sobrar para ele as redes sociais. Então, aí é o que tem que ficar de olho. Rede social do cara, ficar em cima, ficar controlando, ficar qualquer peido que ele der errado, comer o rabo dele, até que apareça um louco que queira levar ele. E vai acontecer, mais cedo ou mais. Não deu agora? No fim do ano aparece. Eu não sei, eu desconheço a questão dos direitos econômicos dele. Eu acho que ele tem passe livre, né? Eu acho que ele fica até o fim do contrato. Acabou o contrato, ele vai de graça. Não tem essa de ter que pagar para o Palmeiras. E o contrato dele é até o fim do ano que vem, né? Fim de 18, o fim de 19. É muito tempo. Então ele vai ter que sair antes. Para o Palmeiras, não interessa, quero a multa. Puta, libera, vai embora logo. Eu acho que o que vai ter que fazer é negócio das luvas que estão parceladas. Que aí o time que quiser levar vai ter que levar junto. Você paga o resto dessas luvas aqui. Eu acho que é este o acordo que tem que acontecer. Não aconteceu agora, integra, o cara continua, vai ficar aí 3 meses enchendo o saco, postando coisinha no Instagram e não vai entrar em jogo nenhum. E o Palmeiras vai ficar apagando eventuais incêndios que ele crie no Instagram. No Twitter, enfim. Eu acho que é isso. Então o Pedro está falando que acredita que ele nem vai mais entrar em campo. Isso realmente, essa é a minha impressão. Não vai entrar em campo. O Salzano está falando que não devia ter deixado nem ele dar essa coletiva. Já sabe que o cara é pilha fraca. Mas então, não é que ele não devia deixar ele dar coletiva. Devia fazer ele decorar o que ele ia falar. Ele ia ter que falar a frase completamente feita do início ao fim, sem direito à improvisação. Sabe? É isso que o Palmeiras tinha que ter feito. Aí acabava com a história. O Marcos Vinícius está falando que eu falei que o Cuca tinha dito que estaria afastando por alguma ocasião que poderia ocorrer futuramente. Não entendi o que você falou aqui. Diretoria foi quem mais errou em tudo que aconteceu. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Quando dá uma merda dessa, o culpado é o comandante, cara. O culpado é o comandante. Não devia nunca ter deixado isso acontecer. Porque eu falei, ou cagou na entrada ou cagou na saída. Aí cabe o ponto de vista de cada um, como cada um vê. Tem informação que a gente não sabe, né? Esses detalhes jurídicos acho que são realmente importantes. Quanto é essa grana que o Palmeiras poderia perder? Eu vi alguém falar aí. 15 milhões. Ah, 15 milhões? 5 jogos com casa cheia resolve. Não, não, não, não. 15 milhões é 3, 4% do orçamento, cara. Não é brinquedo isso daí, não. Tá Tá? 3, 4% do orçamento você não queima assim de bobeira. Tem que dar um jeito. Então, se tinha o risco, não podia ter afastado lá atrás. Se tinha esse risco. Então, foi mal avaliado o risco. Então, cagou. Ah, não, não tem risco nenhum, está sendo excesso de zelo. Então, está cagando agora. Está cagando, de um jeito ou de outro está cagando. Não sei qual, não sei como. Aí, eu escrevi uma sequência de 3, 4 tweets hoje no fim da tarde, dizendo que, porra, a gente não tem conhecimento de tudo, de fato. Né? Tudo que levou ao desenrolar dessa situação. Então, tudo que for falado, tudo, o que eu estou falando aqui, o que vocês estão falando aí, o que está saindo na imprensa, todo mundo, está todo mundo chutando, está todo mundo achando, está todo mundo imaginando, porque a gente não tem todas as informações. Nada impede a gente de imaginar e achar e supor, foda-se. Nem a gente, nem ninguém, todo mundo pode falar o que quiser. Mas que parece muito claro que cagou, diretoria, cagou, num ponto da trajetória, cagou. O Felipe Melo cagou o tempo todo, ele não deixou de cagar um minuto sequer. A cada postagem dele no Instagram era uma cagada. Ah, mas, sabe, ele botando foto com porta-retrato, sabe, fazendo postagem depois do jogo. É tudo jogo para torcida. Aí a gente vê aquela pesquisinha aí que botaram ali no grupo dos padrinhos, né? 60% e pouco a favor do cara entrar como titular. Gente, eu pensei que a torcida do Palmeiras era mais racional, é difícil, né? Mas não é esse ponto. Eu imaginava que ia ser tipo uns 35%, vai, beirando 40%, querendo ele de titular. Não 60 e tanto. Eu fiquei realmente perplexo com essa proporção. Eu não sei se a amostragem é significativa, né? Não sei nem de onde saiu isso. Espero que tenha sido de uma amostragem pequena, sem importância, sem relevância. Se foi aquelas pesquisas de grande portal com 2, 3 mil votos, é pra pensar. O Luan está perguntando se eu acho que o Paulo Nobre vai se candidatar à presidência ano que vem. Sim, eu acredito que sim, eu torço para que sim. Eu espero que sim. E não vejo por que ele não faria isso, a não ser que ele não tenha vontade. Né? Pode ser que ele, puta, tô de saco cheio, não quero, com essas pessoas aí, não quero, vou esperar baixar um pouco mais a poeira política. Aí se ele tiver com esse pensamento, aí talvez não tão cedo, mas eu acredito que vai sim. O Vinícius defendeu o Felipe Melo no grupo, defendeu mesmo, o tempo todo. A parte que ele fez um merchan do Twitter do filho dele no meio de uma entrevista tão importante me incomodou. Pois é, né, Vinícius? Então são esses pequenos sinais que a gente pode chamar ele de bomba relógio, de granada sem pino, de vaso colado, todas as metáforas que foram feitas em relação a ele não são de graça, cara. Então, até você que... Eu acredito que você esteja com vontade que ele seja reaproveitado e jogue bem, porque você deve gostar do futebol dele demais. Ou do jeito dele demais. Eu não sei o que leva você a defender tanto ele. Mas, cara, é tão óbvio que ele é errado. Ele é uma figura errada. Vai dar errado. Tá claríssimo, não tem como dar certo. É que nem comer a ex, cara. Dá errado, dá bosta. Nunca dá certo. O pior nem é para o Cuca e sim para o Felipe Melo. O Cuca escala se quiser. E o Felipe Melo vai se frustrar a cada dia e verá o time voar do banco. É a tendência. Isso se ele não estragar o ambiente. Então, o nosso medo, diante de tudo isso, é ele estragar o ambiente, cara. É ele começar a fazer igreja, é ele começar a tumultuar, é ele começar a forçar a barra para jogar. Aí, se ele não é atendido, ele vai na rede social, fala assim, não deixam fazer, então eu vou falar o que eu quiser aqui. Cara, qual é a chance disso acontecer? Enorme, gigante. Se não acontecer, aí é mérito da diretoria, que chegou para ele e falou assim, tá bom, você não vai ficar afastado para não te desvalorizar, você vai ficar 3 meses sendo opção, provavelmente não vai entrar em nenhum jogo, nem no banco, mas não vai treinar em separado para facilitar numa negociação para 2018. Beleza. Se foi isso, beleza. Se foi isso, menos mal. Tá? Mas, de qualquer forma, o Cuca não precisava passar pelo que ele está passando agora. E esta semana, especialmente, em que foi revertida a punição ao Felipe Melo, o Cuca sai extremamente enfraquecido, sem moral. Talvez internamente a moral dele permaneça alta, eventualmente, né, um trabalho interno ali dos profissionais para manter a autoridade dele, para manter a hierarquia dele junto ao grupo. Então alguém pode ter chegado no grupo e falar assim, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, e vai ser melhor que seja reintegrado, mas não vai jogar porque o Cuca tá muito puto, com razão, porque ele foi chamado de mau caráter e daí para baixo. Por mais que o Felipe Melo tenha falado, não, eu não acho isso dele, eu falei no momento não sei o quê, pedi desculpa, não só para ele, não pro Cuca, para todo mundo. Ficou feio pro Cuca, cara. Ficou ruim. O Cuca tinha falado assim comigo, ele não joga mais. Porque ele falou isso, eu não posso admitir isso. E agora ele tá jogando. Então o Cuca tá tendo que engolir? Tá tendo que engolir. Isso é uma merda. Então, pro Cuca manter a dignidade dele, é que eu imagino que tenha tido esse acerto aí. Ó, não vai jogar, vai só ficar no mesmo horário dos outros, mas é como se estivessem separados. Vai ser reserva do Fabiano. E acabou. Então, eu espero que esteja acontecendo isso. Eu realmente espero, torço para isso. Tá? Aí a chance de, né, do Cuca passar uma semana, esquecer e focar no time, acabou, e ninguém mais falar em Felipe Melo, talvez aumente um pouco mais. Ele vai ficar ali, né, treinando, botando, fazendo postinho no Instagram, e quanto menos gente ficar falando nele, melhor. É bom que o time voe, porque no primeiro tropeço, vai vir esse 60% e pouco aí e falar, ah, tá vendo, se o Felipe Melo estivesse jogando. Como se o Felipe Melo fosse, sabe, o Beckenbauer. Como se o Felipe Melo fosse o Schweinsteiger, né? O Candira. Tá, que pariu, né? Ó, Palco Suspenso tá falando que... Ah, não, já falou, né? Tá certo. A imprensa podre já está especulando que a reintegração do Felipe Melo está relacionada com a saída do Cuca. Mas o que você vai esperar da imprensa podre a não ser isso? É isso que esses malditos fazem. Quando pediu para seguir os filhos dele foi demais. O cara é um poço de sarcasmo. É isso mesmo, cara. É ego, sarcasmo. Cara, ele é muito difícil, cara. E vocês sabem que eu fui muito a favor da vinda dele. A despeito de muita gente de falar que ele era problemático. Cara, qualquer decisão que você toma no futebol dessa magnitude, trazer um jogador que custa dinheiro, que é caro, tudo é aposta, tudo é risco. Você aposta se o cara vai jogar bem ou não vai, se ele vai se comportar bem ou se ele não vai, se ele vai encaixar bem taticamente ou não vai. É tudo aposta, tudo coisa que não sabe, você tem alguma condição de prever por observação, por bancos de dados, por uma série de outro tipo de informações e análises, mas você nunca pode cravar. Então você, porra, você monta um mapa de possibilidades e joga. Você arrisca ou não arrisca. Então, cada decisão é um jogo, cara. É uma aposta que você faz. E eu achei que valia a pena a aposta no Felipe Melo. Hoje se mostra absolutamente errada essa aposta. Mas na hora eu achava uma boa aposta pelo potencial de bola que ele tinha. Eu sabia que ele tinha o potencial de cagada, de merda. E botando numa balança, eu achei que valia a pena. E, porra, hoje tá claro que não. O futebol dele não foi tudo o que eu esperava. E a capacidade dele de fazer merda era muito maior do que eu esperava. Então, a minha visão da balança estava totalmente distorcida. Então, eu teria errado feio, assim como eu acho que a diretoria errou feio ao contratá-lo. Hoje é fácil de falar. Foda na hora, né? Então, toda decisão, é isso que eu quero falar. Toda decisão de trazer ou não trazer, ou de afastar ou não afastar, é sempre uma aposta. Então, o que a diretoria fez hoje foi uma aposta. Eles estão apostando que ele não vai criar problemas suficientes para desestabilizar o grupo. Eu duvido que eles estejam apostando ainda em bola do Felipe Melo. Eu acho que está muito claro que ele não vai jogar. Pô, se ele não vai jogar, vai integrar para quê, cara? Faz um acordo com o cara, faz algum tipo de, sabe? Mas arriscar perder uma grana de indenização para ele versus o risco de arruinar o ano que vem, eu acho que ele tem o potencial para arruinar o ano que vem. Este episódio tem potencial para arruinar o ano que vem, se não for muito bem controlado. Então, esta é a aposta que a diretoria fez. Então, agora aguardamos as cenas dos próximos capítulos. O Arjonas está falando que, vendo o lance dele no YouTube, é jogador nota 6, só dividida no carrinho, não agrega tecnicamente absolutamente nada. Não, aí você tá louco. Aí você tá muito loucão, Arjonas. Aí você tá muito. Tomou um LSD aí, tá muito louco, porque o Felipe Melo joga bola, tá? O Felipe Melo tem um estilo de pegada forte, desarme forte. O índice de desarme dele. Alguém botou as estatísticas aí do Footstats. É bem semelhante ao do Thiago Santos, que é um ótimo marcador. O nível de passe dele é infinitamente superior ao de todos do nosso elenco. E ele tem uma capacidade de metida de bola, de lançamento, muito superior também. Só que isso não adianta nada se ele não conseguir fisicamente corresponder à expectativa do Cuca. E parece que ele não aguenta. Ele tem 34 anos e já não tem aquela resistência, aquele arranque, né, que precisava, que precisa ter, que ele provavelmente já teve um dia na carreira dele, mas hoje ele não tem mais. Embora parece, né, que ele fisicamente ele está bem, está forte e tal. Então eu realmente não sei. Eu não sei aonde que ele não consegue se encaixar no esquema do Cuca. Por que que ele não se encaixa? Por que que ele não? Vocês viram na entrevista hoje? Ele fala de uma má vontade, ele fala assim: ah, até posso mudar o jeito de jogar, até posso, sabe? Como se ele estivesse fazendo um favor. Ele pode até não ter querido falar desse jeito, mas deu essa impressão, cara. Então, na situação dele, não basta ser, tem que parecer também. Ele tinha que parecer um cara absolutamente de peito aberto. Sabe, eu faço tudo o que vocês me pedirem, me perdoem, eu fiz cagada. Ele tinha que ter feito isso. Mas não, ele, sabe, ah, eu até posso correr assim, correr de lado, correr. Sabe, vai cagar, Felipe Melo. Vai cagar. Sabe? Tem que dar graças a Deus de estar no Palmeiras. Carrara tá falando que a assessoria deve ter escalado o Matos ou o Gagliotti. O Matos que não quis, acho que nem apareceu, né? Ninguém quis aparecer, essa que é a verdade, tá? Mandaram o Felipe Melo, não me foda-se. Também acho que tinha que ter vindo um dos dois, pelo menos do lado dele. E o Cuca do outro lado. Tinha que estar os três. Cuca, Felipe Melo e ou Matos ou Maurício. Tinha que estar três ali. Todos respondendo ali, um do lado do outro. Como será que estão os demais jogadores nesta queda de braço? Não sei, não sei. mil padrinhos. Fazer propaganda de padrinho para os padrinhos. Daí é só quando chegar no mil. Não tem condição. Se eu estivesse lá, eu te responderia isso. O Leandro está falando, ó, a entrevista foi o que deu pauta para a imprensa. E para nós também aqui, né? Honestamente, eu preferia ficar sem pauta. Essa é a diferença do nosso trabalho para o da imprensa. Para o da imprensa, puta, eles deram graças a Deus. O que eles mais queriam era polêmica, frases com dupla interpretação, frases fortes. É o que eles queriam. Para mim, eu queria que continuasse no marasmo, que ele desse uma entrevista que nem um androide, um robô, e não desse assunto para nada. Então, essa é a diferença do nosso trabalho para o da imprensinha. Então, a imprensinha agora está deitando. Pô, é tudo que eles queriam. Além de ter assunto, estão fudendo com o Palmeiras. Tá falando que você vai torcer para que amanhã o assunto esteja encerrado. Pode esperar sentado, velhinho. Ah, pode ter sido a pá de cal do Matos no Palmeiras? Acho que não, cara. Acho que não, a não ser que... Assim, hoje não. A pá de cal vai ser a hora que ele sair, cara. Se ele continuar fazendo um trabalho que desgaste, desgaste, desgaste, desgaste, vai estourar em alguém. Acho muito mais fácil estourar no Cuca do que no Matos. Até porque tem um personagem muito importante nessa história que segura o Matos, que se chama Carminha. A Carminha segura o Matos. Tá? Não precisa de desculpa para mandar o Matos embora. O Mustafa tá louco para mandar o Matos embora. Então não precisava de um Felipe Melo para isso. O Marton quis. Você quis. É, Marton quis a reintegração. Não, você e o Vinícius. Acho que só vocês dois mesmo. Porque você é meio mancha verde, né? Você tem essa quedinha pela mão que você evitar, mas não consegue. Eu não sei o que vocês têm na cabeça de querer que reintegre ele, cara. Ele não mostrou nada, nada, nada que justifique, cara. Assim, o custo-benefício é altíssimo. O Maiorino está falando que muita gente criticava a assessoria de imprensa porque o cara era gambá. Isso, na verdade, era mais uma prova de profissionalismo dele, pois o trabalho era de excelência. Posso falar uma coisa para vocês? Esse muita gente que criticava a assessoria de imprensa, sabe quantos são? Não é muita gente, cara. É uma turminha de 50 caras que orbita ali em torno do Pescarmona, aquele barzinho dissidente. É isso aí. É um universo, é isso aqui, ó, 50 pessoas, tá? É menos do que os padrinhos que participam do grupo de WhatsApp. Só que eles são barulhentos pra caralho. Então fazem parecer que são, nossa, quanta gente. São porra nenhuma, tá? A grande maioria não fazia nem ideia que o Fernando Melo era o dono da Press, o assessor de imprensa do Paulo Nobre. Fazia ideia que o cara era gambá se não fosse por esses caras falando. O cara era corintiano pra caralho. Muito corintiano. Ele torcia demais pro Corinthians. Só que acho que ele era mais profissional que corintiano. E ele fez um trabalho excelente nos 4 anos do Paulo Nobre. Excelente. Então, essa entrevista de hoje jamais teria acontecido com o Fernando Melo, com a Press. Papinho está falando que talvez tenha afastado de imediato só para segurar o Cuca. Agora retorna para minimizar o risco jurídico. Ah, não. Não, não é para segurar o Cuca, cara. Meu, não custa nada pegar... Ó, o cara falou o negócio 8 da noite, liga pro jurídico na hora e fala assim, ó, quero afastar o cara. O que, que pode acontecer? Aí o jurídico bate o martelo ou não bate. Sabe, era um negócio que ia durar 10 minutos, porque esses caras do jurídico já têm tudo na cabeça. Eles sabem o que pode e o que não pode fazer nesses casos. Né? Não é um caso de exceção. É um caso comum de, ó, tem um contrato, quero afastar e fazer ele ficar trabalhando desse jeito. Vai dar bosta? Vai, não vai. Então, faltou isso, né, antes de tomar essa decisão. Simplesmente faltou consultar o jurídico. Quando viram, já tinha ido. Reintegrar e não pôr para jogar aumenta o erro. Mas então a cagada foi do Matos que trouxe? Então, falar em cagada na hora de trazer é o que eu falei, é difícil, né? Reintegrar e não pôr para jogar aumenta o erro? Não, cara. Não, quer dizer, reintegrar e não pôr para jogar aumenta o erro. É o maior erro. Assim, trazer foi um erro, mas era um erro que não dava para prever. Ou dava. Tem gente que fica falando até hoje. Eu falei que era bosta, tinha certeza que era bosta. Ah, tá bom. Tá bom, falou. Beleza. Mas a maioria achava que não ia. Ou torcia para que não fosse. Ou até achava que podia dar, mas a bola que ele fosse jogar ia compensar. Então, a bola, tudo é aquele negócio da balança que eu falo, né? Eu acho que não foi um erro na hora. Agora, eu tenho certeza que foi, mas na época eu não achava. Então, foi um erro. Fez a merda, teve que ser afastado. Eu afastaria desde que eu tivesse o aval de todo mundo, inclusive do jurídico. Então, onde foi o erro? Foi na hora de afastar. Não devia ter afastado, devia ter resolvido de outro jeito sem afastar. Aí reintegrou. Reintegrou e não vai pôr para jogar. Ah, eu acho que está meio que tentando consertar o que devia ter feito antes. Manter no grupo, afastado. Respinga no Cuca de qualquer jeito. Respinga no Cuca. Então foi mal conduzida. Eu acho que devia estar fora. Agora fica fora. Agora foda-se. Já foi tomar essa decisão, não vou voltar atrás. Ah, o Cássio Carrara falando aqui. Voltou vazamento, voltou boato interno, outras coisas. Voltou mesmo. Felipe Melo treinando com o grupo pode contaminar o ambiente? Pode fazer a cabeça dos mais jovens para minar o trabalho do Cuca? Eu não acredito em igrejinha, sabe? Em chamar os mais jovens. Olha, o Cuca, o Matos, eles são satanás. Então, não, eu não acredito nisso. Até porque eu acho que a marcação vai ser muito cerrada. Né? Eu acho que mais do que nunca o Cícero vai ficar muito de antena ligada. E em qualquer sinalzinho ele, sabe, vai cortar as asinhas do Felipe Melo. Mas é um desgaste, cara. É uma situação desgastante, cara. É que nem ter uma doença na família, sabe? Você nunca vai fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia tranquilo. Você sempre tem que ficar com aquele olho, né? Naquela situação, puta, sabe? Pedra no sapato. Pode fazer N metáforas aí. Vamos voltar à época do Valdas. Provável que ele use a imprensa para fazer birra. Exatamente. Exatamente. É um novo Valdívia. No sentido de ser o cara que vai ficar fomentando polêmico o tempo todo. É. Ainda mais porque ele tem o apelo da torcida. De parte da torcida. Dois terços da torcida. Que eu não me conformo com isso, cara. Não me conformo. Uma coisa é ele não ter o apoio da torcida. Mas como tem... Puta que pariu. É a RGT que tá fazendo, né? A Globo que tá fazendo. Olha, eu não duvido que esteja sendo manipulada, cara. Eu não duvido que essa merda esteja sendo manipulada. Eu vou fazer uma. Se bem que leitores do Verdazo, a gente sabe que é uma parcela com perfil... que não representa o todo, né? É um perfil específico de torcedores. Mas eu vou fazer. Vamos ver se chega no, pelo menos 1.000 votos aí, vamos ver. É possível. O comentário sobre a maçã podre, na verdade ele falou laranja podre, né? O comentário sobre a laranja podre ferra até a relação dele com os demais jogadores. Perdeu qualquer moral. Será? Será? Eu não sei, cara. Tadeu concorda com que reintegrar é cagada. O erro foi trazer, mas quem trouxe também tem culpa. Na enquete já chegou a 79, querendo o Firmino titular. Então, mas depende da amostragem. Quanto que tem nessa amostragem? Porque 80% de 200 é uma coisa. Quando chega no 2000, aí, sei lá, às vezes está distorcido, né? A amostragem ainda é muito pequena. O Thiago está falando que devia ir para o esporte, né? Para ficar junto com o Lucha. O Alessio está falando que também gostou de quando ele veio. Mas acho que a conversa de hoje foi bem clara. Vai ser sem reintegrado somente para não ter processo. Parece que é isso, né? O Luan está dizendo... Luan não, a Rosilene, né? Oi, Rosilene. A Rosilene está falando que se o ano que vem for estragado também, o Gagliotti provará que foi o pior presidente da história do Palmeiras. Pegou tudo redondinho no Palmeiras e se cagou com tudo. Não. O pior presidente do Palmeiras sempre será Mustafa Contursi. Sempre. Não haverá nunca ninguém que tire isso do Mustafa. O cara que conseguiu jogar o Palmeiras na segunda divisão pela primeira vez. O cara que mudou o patamar do Palmeiras por alguns anos. O Palmeiras virou time médio por alguns anos por obra desse cara. O Palmeiras perdeu o ano que vem também, deixar de ser competitivo para o ano que vem, é uma cagada enorme, imperdoável. Mas não se compara a transformar o Palmeiras em time médio, que foi o que o Mustafa conseguiu fazer. O Mustafa conseguiu transformar o time campeão sul-americano em time médio. Só isso. Então, nada se compara a Mustafa. Em segundo lugar, Arnaldo Tirone, que foi o cara que derrubou o Palmeiras pela segunda vez e arrasou o clube financeiramente. Arrasou. Então exigiu um esforço muito grande de um grupo de abnegados que, inclusive, teve que contar com o esforço pessoal financeiro, tá? É uma coisa que fica fora de qualquer planejamento, mas foi uma exigência do momento, não tinha outra forma. Obra do Tirone. Então, o Tirone em segundo grau. Tem outros presidentes que foram bem piores do que o Maurício está sendo. Mesmo nesse cenário de perder tudo no ano que vem também, por causa dessa... por exemplo, Brício Pompeu de Toledo, que montou aquele time que jogou 2 anos seguidos a Taça de Prata, não conseguiu classificar para a Taça de Ouro, que era a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, não é que o Palmeiras foi rebaixado, mas porque naquela época o Campeonato Brasileiro era por classificação no Campeonato Paulista, nos estaduais. Então, sei lá, até quinto, sexto, sétimo lugar, depende do ano, você tinha um corte, até tal classificação vai para a Taça de Ouro. Daqui para baixo vai para a Taça de Prata e tinha a Taça de Bronze também. Era Série C. O Palmeiras ficou 2 vezes sem classificação para a Taça de Ouro, nessa época do Brício, que foi na época do Darinta, na época daquele time horrível de 81. Né? Então foi um péssimo presidente também. Mas nada se compara ao Mustafa, tá? E o Maurício está bem longe dessa turma aí, viu? Tá, ele tá fazendo as cagadas dele, né? Tudo bem. Não estou falando que ele, não estou tirando, passando paninho para ele, não, mas ele não está nem perto dos piores presidentes que o Palmeiras já teve. Então, seu Luan é muito, né? Deve estar falando com, ou está com o 38 na mão, ou está com outra coisa na mão. Espero que não esteja com outra coisa na mão, que daí ele está olhando para mim, aí vai ficar estranho. Então, seu Luan, que se acalme aí, que põe as duas mãos sobre a mesa e fique calmo. O Alessio está falando que o Felipe Melo não deveria dar entrevista. Ah, não, isso já foi falado. A capacidade de mal-caratismo que ele demonstra a cada episódio é assustadora. O meu receio para que não tenha. Não há qualidade futebolística que compense isso. Definitivamente não vale a pena. Então, mas eu acho que não vai acontecer, cara. Eu acho que não é mais uma questão de quanto ele joga bola versus a capacidade de confusão. Isso é a balança lá atrás, na hora que contratou. A balança agora é o tamanho da multa versus a capacidade de fazer problema. Essa é a balança de agora. Tá? E parece que a multa está pesada, a ponto de fazer eles voltarem atrás. Ah, a multa está pesada? Então não deviam ter dispensado. É impossível fugir do erro. O erro está em algum ponto. Deixa o Felipe Melo e traz o Kleber Gladiador de volta. Aí o ambiente fica uma delícia. Boa, boa. O Marton Kiss falou que não achava que daria merda, mas deu. Hoje tem sua opinião a respeito das demais, mas com o passar dos dias, pode ser que eu tenha a visão da maioria dos padrinhos. Vamos ver o desenrolar dos fatos. Espero que não atrapalhe o nosso final do ano 2018. Mas, ô Marton, cara, mesmo que tudo seja controlado, é um desgaste que podia ter sido evitado. Isto, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, não vai influenciar nada. Ele vai ficar de reserva do Fabiano. Gostei dessa, né, definição, o papel dele no elenco. Reserva do Fabiano. Você não vai entrar nunca. Então ele vai ficar de reserva do Fabiano. Vai ficar sob controle. Quer dizer, não vai contaminar ninguém. Não é laranja podre. Não vai contaminar os mais novos, nem fazer igrejinha. Não vai criar problema na rede social. Se nada desses problemas acontecer, você pode ter certeza. Foi porque teve uma intensa, intensa fiscalização, sabe? Não deixou o cara dar um passo em falso. E é o preço. Talvez esse preço seja mais barato do que pagar a tal da multa. Pô, não vou pagar 15 pau. Sei lá quanto que é. Então, falaram em 15 pau aí. Eu não sei quanto é. Então vamos tomar esses 15 pau como referência, só para ilustrar. Então, em vez de pagar 15 pau, a gente vai trabalhar pra caralho para não deixar esse cara fazer merda. Tudo bem, eu acho isso menos ruim. Mas a gente só vai ter certeza que isso funcionou no final, quando ele for embora. Que enquanto ele estiver aqui, é que nem parente doente com câncer, sei lá com o quê. Sabe que você fica sempre, puta merda, vai dar bosta, sabe? É uma bosta. É uma situação de merda que a própria diretoria se enfiou. Vai ter muita polêmica, mas com responsabilidade. Diz que no PTD eles fizeram uma pesquisa e deu 55% a favor da volta e 45% contra. Mesmo assim, alto. Mas, repito, PTD já é um outro perfil. Então a gente pode até ver que perfil portal é uma coisa, perfil PTD já é um pouco menos, né, menos popularesco. E aí, o perfil Verdazzo vai ser menos popularesco ainda. Eu calculei, vai, eu vou chutar, vai dar uns 37% a favor do Felipe Melo. Entre os leitores do Verdazzo. Eu acredito nisso. O Arjonas está falando que se dependesse da mancha, a gente teria Felipe Melo, Valdívia e Kleber. Será que vão defender o Maicon Leite também? Coitadinho. Marinho, Bruno Jordão Sacomani, muito bem lembrado, né? Bruno Jordão Sacomani. Aliás, o nome do cara já é uma piada pronta, né? Sacomani. Inclusive, foi uma piada na época, fui eu que inventei. Trocadilho, né? Trocadilho é sempre uma piada ridícula. Mas, Sacomani, né? Roubou o Palmeiras, foi um péssimo presidente também. Final dos anos 70, para quem não sabe. Acabou, né? Acabou as perguntas de vocês? Então acabou o periscato. Vocês querem colocar mais alguma coisa aí? Tem mais alguma coisa para falar, os seus malditos? Então eu queria lembrar vocês para ficarem padrinhos, né? Tem um, né? Porra nenhuma. Ah, o que eu quero aproveitar? Duas coisas. Para quem está com problema de pagamento, ou porque esqueceu, ou porque o boleto é uma merda, pô, põe no cartão que melhora a vida. Ah, não gosto de cartão. Então faz, cara, no PayPal. Ah, mas onde que tem para fazer o PayPal? Eu fiz uma outra plataforma semelhante ao Padrim, chama Patreon, tá? Isso vai ser uma plataforma alternativa. Para quem esquecer de pagar o boleto e não consegue gerar de novo, porque é um saco, porque o sistema do Padrim dá problema, né? Vai lá no patreon.com/verdazo. E faz a continha lá no Patreon. E aí paga por PayPal. Tá? PayPal. Pode fazer. Ou então pode fazer por PayPal direto, né? Quem tem PayPal, faz direto para o Verdazo. Então é Conrado Cacace. Não sei se é Conrado Cacace ou Conrado.cacace. Agora eu vou checar aqui. Eu acho que é ponto Cacace. É ponto Cacace. Aí, já confirmo. Estou confirmando aqui, tá? Mas enfim. Aí. Tananana. Eu não consigo achar qual que é a minha ID do. Que bosta, hein? Depois eu vejo, vai. Depois eu deixo claro aí para vocês. Mas enfim, tem uma plataforma alternativa para quem está com problemas com o Padrim, tá? Esse é o recado que eu queria deixar. Então é patreon.com, é gringa, tá? Tudo em inglês. patreon.com/verdazo. Quem está indo tudo bem no Padrim, não precisa fazer nada, tá? É só para quem está com problemas. Outro recado que eu queria dar é o churras! Churrasco, dia 23. Então daqui 3 semanas. Daqui 3 sábados, lá na casa do Diogo, que é lá no Morumbi. Puta lugar legal. A gente foi o local do nosso último churrasco. Acho que de todos os lugares que a gente fez foi o melhor de todos. Sim, em termos de infraestrutura, de espaço, né? Não tinha limitação nenhuma. Lugar perfeito. Ótima churrasqueira. Então deu para fazer um churrasco bem feitinho. Então assim, quem quiser entra lá no evento que está aberto, né, dentro da página dos padrinhos aqui no Facebook e pô, confirma, paga, né, dá pro Mitolato, o Mitolato depois me passa a grana, eu faço o açougue e aí a gente faz aquela festa. Criançada até 12 anos liberado, podem trazer, só avisa, né, pra fazer a distribuição das compras direitinho. E pode trazer esposa, sogro, sogra, pai, mãe, irmãos, primos, amigos, todos são bem-vindos. Tá? Vamos fazer um negócio um pouco mais abrangente, porque até tem espaço com porta. Então, a gente não precisa ter receio de trazer muita gente, ficar muito cheio e gente de fora do projeto, que não tem nada a ver. Como a gente tem bastante espaço, a gente tem essa capacidade de fazer isso, né? Nos outros locais que a gente fazia, como era mais apertadinho, a gente tinha que tomar mais cuidado, mas pô, lá na casa do Diogo é excelente, então vocês vão gostar. Tá certo? Então tá bom, malditos. Olha, deu 54 minutos, hein? Só falando do bosta do Felipe Melo. Ah, e o jogo de sábado? O jogo de sábado é contra o Atlético Mineiro, ainda não sei o que o Micali vai fazer. Andei dando uma espiada lá no noticiário do Atlético. Parece que Robinho e Fred continuam de fora. Eles jogaram pela Primeira Liga, mas no Brasileiro eles são reserva. No Atlético hoje, Robinho e Fred são reservas. Só que esse Micali, para mim, ele não é técnico, gente. Então, eu acho que o Cuca vai dar um nó nele e o Palmeiras ganha. Não sei se cobram taxa do Padrim. Não podia ser transferência bancária? Cara, até pode. Só que, assim, transferência bancária é aquela coisa. Tem que lembrar todo mês. tem que ser, sabe, ou o padrinho cria uma puta de uma disciplina e põe o dinheiro todo mês. Eu tenho um cara que faz isso. Ele põe todo mês sagrado, ele não deixa falhar um mês sequer. Agora, tem uns 4 ou 5 que eu tenho que ficar lembrando. E é desagradável para mim. Sabe, ô, pô, dá meu dinheiro aí. Puta, coisa chata, né? Então é para isso que existe a plataforma, para ser um negócio automático. Sabe, um negócio que evita aquela coisa de, puta, ficar, sabe, paga aluguel, sabe essas merdas? Então, assim, até rola de fazer depósito direto, cara, mas eu queria que fosse um negócio que fosse levado bem a sério, que não tivesse esquecimento, porque é desagradável, cara, só isso. Né? É desagradável para mim ter que fazer, é desagradável para vocês receberem uma cobrança minha, caralho. Chato, é muito chato, é muito constrangedor, eu detesto fazer isso. Mas enfim. Tá certo, então? Deixa eu ver. Deixa eu ver rolar. Cacatuas, dromedários, jabutis, lampreys e suricatos. É, o Leandro Gonçalves, para quem não sabe, é vegetariano e vai levar pão de alho com legumes. Ou seja, vai levar pepino. Tá certo. Como resposta, ele pode falar que a gente vai levar linguiça, né? Senhor, ó, cheguei agora, perdi muita coisa. Emerson Leão, tchau, viado.